Cultura do submundo, eu boto uma fé. Até hoje fico instigado com o barulho da tigé. Mas se for mané, vai rodar na madrugada. Em cima da janela só pra afoscar. É o veneno da Tatin que bate no Gessan. Sharpie com o meu clã até amanhã de manhã. Rotina pra uns, loucura pra outros. Que não entende que foi por pouco que perdi minha Davi. Escalando de Obrad, Kobe no fi. Tinha uns malucos de snapback, faço teste. Eu só queria um fat cap. A trilha sonora era os rap. Como é bom relembrar, saía só pra saciar a vontade que não passava. É uma tela de concreto e aquarela. Não se vê na novela, a pista dá uma guerra. Então cuidado com seus passos, fazia de tudo pra deixar meus traços. La Mafia FN seguindo no compasso. Brigas de gangue, pede por sangue, no. Atropelou é tipo morcego usando do aviso noturno. E a lata de tinta circula soltando a tag em cima da tag dos outros menor, bro. Pó para ali na praça, os cana que passa embaça. Já ligou os parça que gerou no ato disfarça. E eu tô de desta no rolê, na função de fazer acontecer. Na batalha da calçada eu quero ver. Mafia mata pra fechar toda essa bota que tenta empurrar. University sertanejo não vai se criar. Nossa geração não falhará. Underground, rap, punk na mesma visão. Vale tudo que é fútil na contramão que nós vamos chegando. La Mafia, Litorani, FN, estralou os crânios. Cotidiano de rato, após 3, 4 jato de tinta no muro. Haka, tag em prata, assinatura, assino aturo. Queda no deslize da marquise, imita achar imaturo. Sou só mais um fruto de um sistema bruto. Te taxaram vandalo, yeah. Tiazinha que vê o menino aranha pendurado na sua janela e causa escândalo. Seda e canhamou, e pelas vias vem andarilho. Domingão de sol, largar uns pompe lá nos trilhos. É quente, filho, tijolinho ladrilho. No chapisco eu me arrisco e foda-se os bicos de milho. Que o gatilho estique, a sirene ecoa a fuga. Que a gangue artigo 16 e pinta nas madrugas. Bichador, os real disfarce nem dá pinta. Na calada abafada que a fissura bate ao sentir o cheiro da tinta. Mas honra o fardo e vive o Sharpie. No caminho do busão nem sei que FN. Sentimento underground. Corre a veia, move o traço. Na cidade é preconceito, na rua eu me sinto livre. Me passa lata que hoje eu faço das paredes um palco. Que os mestres de cerimônia são os meus mano que vive. Consta ou não consta? Juntamos essa família monstra. Só pichador e MC, joga nas costas a responsa. Se a costa litorânea, ninguém tá aqui de toque. Al grafite no limite pra mostrar que essa cena é low. Viela pichada, levada, flipada, carrega uma marca máfia. Assina, tune e tortura, segura essa bomba. Se tromba, tomba e sai. Gritei truco, tome a mesa. Com os malucos na certeza que não há nenhum coringa. É assim que a cena vai. Minha carga horária pra vocês é invisível. São tempos bons onde o silêncio passa a ser. Tudo que vive é lapidado e fica audível. Visível é certo ponto até te contradizer. Minha carga horária pra vocês é invisível. São tempos bons onde o silêncio passa a ser. Tudo que vive é lapidado e fica audível. Visível é certo ponto até te contradizer. Cenário urbano contaminado pela cultura da tinta. Nos bueiros da cidade tem vários alpinistas. Arrisca e risca, sangue na tinta. Cotidiano, suicida, força na subida. Coragem na descida, lá em cima. Visão é ampla, adrenalina espanca. Lá embaixo são quilômetros de andança. Pelo brilho da madrugada, arte rupestre na fachada. Rapaziada com a lata mostrando o que se tem pra dizer. Na calada, pelas calçadas, pulsação acelerada de cão. Em cada agenda, se não couber, vai de jeguere no rolê. Polícia na pilha, trata quadrilha, tinha que dar. Janela pire na esquina, ainda vem os taxistas. Tô com a Nechodé, de Robino Fio, menor da família. O muro dia pinta mais os momentos, as amizades fica, fica. A madruga escreve de preto fosco. A madruga escreve de preto fosco. Fosco. Assim, inimigos da prefeitura.